Alto Sierra Tango. Confirma a chamada de controle. Papa Tango, Eco Sierra Tango. Eco Sierra Tango, prossiga. Ok, decolou da 17, subiu da Conde. Ciente, Eco Sierra Tango, autorizado a sair da Conde. Todo lado, Conde. Controle Salvador, Eco Sierra Tango informa que, para sua informação, estamos com uma forte retransmissão de uma outra rádio, senhor, causando interferência na fone, ok? Controle o Oscar Golf Kilo, tá atingindo 090, solicita modificar e prosseguir no 0 mod 900 da presença. Confirmando o Oscar Golf Tango. O Oscar Golf Tango chamou o controle. Golf Tango tá atingindo 090 no momento, solicita modificar e prosseguir no 095. Tá estimando o pouso 0957. Ciente, regra de voo modificada 0844, mantém as condições visuais, 095 autorizado. Chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterno 2545, Golf Tango, bom dia. Golf Tango, 12685, 2545, grato, bom dia, senhor. Pitago. Pitago, prossiga. Gentileza 050 até Aracaju. 050, autorizado. Gente, grato. Controle Salvador, bom dia, o Papatango Vitor Quilo Delta decolou down no 7 da perfil Gole. Vitor Quilo Delta, contato radar, subiu, mantém uma centena, saída Gole. Gente, manterá uma centena na Gole, o Quilo Delta. É, está livre da restrição para o Quilo Delta? Livre subida uma centena. Grato, Vitor Quilo Delta. Controle, bom dia, Papatango, Oscar Golf, que eu declaro no 70256 na 74. Confirme para o controle de Salvador, não foi copiado. Papatango, Oscar Golf, Kilo, decolou, está cruzando 800-0256, acionado. Golf Kilo, contato na decolagem, suba ao 080, saída Coral. 080, Coral, Golf, Kilo. Kinjima tem uma centena, estima pouso em conquista aos 0900, Vitor Kilo Delta. O senhor estimado para o pouso? 0900. Copiado. Quando pretende modificar as regras, Vitor Kilo Delta? Solicita o cancelamento da presente e ascensão 105. É, confirmando, 105. Confirmo, 105 é o Kilo Delta. Chegada aos 58, prossiga 105, estimado pouso 0900, Vitor Kilo Delta. Cliente, o Vitor Kilo Delta. Controle corrigindo, o estimado para pouso é os 0944. 0944, copiado. Controle Salvador, bom dia, o Papatango, esse Fox Lima. Vem para o controle. Papatango, esse Fox Trot Lima decolado na mão. O esse Fox Trot Lima, subamos no 00, sai da mão, vigilância. Pet, livre da restrição, senhor, em ascensão à centena. Livre da restrição vertical. Pet, em ascensão à centena, Fox Lima. Vitor Kilo Delta, mantenha o nível no 05, chame Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 128.8.3.3.25, bom dia, senhor. controle, o Papatango Whisky Fox Lima. Prossiga o Whisky Fox Trot Lima. Usando o 080 para prosseguir visual para modificação de plano, visual no 085, senhor. Pouso em Serra Nova em Media Challenge, será 1 no 008. Modificada ao 09, prossiga no 085 e confirma o sétimo para o pouso no 008. Afirmativa no 008. Sente. Whisky Foxtrot Lima, direto IDC. É, direto IDC, Fox Lima. Confirme o controle de Salvador. Eco Serra Tango, passando a posição Conde, se será terminado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Até os 30.